tô entregando o que aconteceu. Não canso nem vou cansar. Tá tudo bem, tô bem aqui pra quando precisar. Quando ela te xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ela te evitar, você me liga e fala vem. Eu vou correndo te salvar, e se ela te fizer chorar, chora no meu colo, bebê. Deixa que eu cuido, cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ela é de tristeza e comigo é de prazer. Então chora no meu colo, bebê. Deixa que eu cuido, cuido de você. Então chora no meu colo, bebê. Com ela é de tristeza e comigo é de prazer. Então chora, bebê. O sucesso continua. Banda Meninos da Tropa, a Tropa do Sucesso e Franquito Produções. Quando é